2704, controle da 0 decimal 8. Você é 2704, chamando o controle do Salvador, 120 decimal 8. Do estado. Por autorizar 910, vento de 090 graus, curto nós. Gol 621, a uma milha e meia de centro e baixo pra... 621, número 2, informa o Marejo, está livre. Gente, 621, aguardando, está livre. Tomador 9595, Eco XA, bom dia. 9595, Eco XA, bom dia, direcionar, tá bom, tá pronto, táxi. Pode estar pronto, táxi, ok. Direita solo, 2 da cima 1. 2 do nono. Primeiro 2 do nono, vento 0 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Primeiro 2 do nono. November Oscar Romeu. Confirma, circuito 197, vai conseguir direto para. Passou por 2035? Sim, final 35 é porta, não vejo acho que eu com o check 3. Vou para final da 35. Aguarda pro Taxi 09 para seguir pouso e Taxi 45 November 595 Eco X6. Ok, aguardar, nave X6. Confirmando, autorizado, tá totalmente pro Taxi, o Eco X6? Afirmativo, pronto, Taxi. Autorizado, Taxi, quanto ponto de espera dá? Ok, eu posso esperar dando certo, é você. Para 621, solo 55, direita, solo 21, décima 1. 121, boa. Base para sinal, baixada e travada, Malzando, Rosca Romeu. Eu acho que o meu posso parar 35 autorizado, 90 graus, 09. Ele estará na 35. O X-Ray, X-Ray, autorizado, ingresso a ponta aérea, 97. Autorizado, ingresso, 97, é, ok? Eu acho que é o meu, a critério, pouso na 35 ou próximo da Papal, ok? Só a aeronave que ingressou na pista, está alinhado no 7. Ok, avistado, é direto na Papal para agilizar. Boa, Chanel 63, 1, a Lima mantém, acho que no 0. A Lima mantém no 0, 63. Autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 0, 9, 0, grau, 0, 8, 9. Recebe a linha decolar 1, 9, 0, 1, chame a 3. Sobre Salvador, bom dia, o chame a 3, 0, final do ILS X-Ray, e avisando. Sério, continue a aproximação e informarei que está vivo. Continue a guarda, 6250. 2595, pronto, no 7. Mantenha, eco, sei. 235, mas vamos lá, eu acho que com o meu solo eu considero 258, no corte 400 de frequência. 311, não decolou. 2020, decimal 8. 208, bom trabalho. Aeronave 2 com 0, 0.0 graus, 07 de nós, autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso, pista 10, o sistema é 6.2.0. M595, EvacSway, autorizado a decolar pista no 7, 28, 80 graus, 05 nós. Autorizado a decolar no 7, EvacSway. Aeronave 2 com 0, solo 01, direita solo, 21 decimal 1. Direita ao solo, professor, posso no voo, chanel, 620, obrigado. Diz um heraldo, autorizado táxi, a porta, ponte para da mosca. Decolado ao 02, autorizado com vai esquerda, cruzamento do campo no preto buraquinho. Ok, cujo campo na apoio do EKFC. O 9595 é Evax Way, aciona 0131 e aguardo por transferência. 0131 é Evax Way. November 595, EvacSway, transfere controle 1208 até regresso. 1208, de ingresso. A linha se mantém pistão 7, até fazer os aplicados de operações da Fero, ok? De novembro foi reporte pronto. Ah, oh, bem de novembro. Tá pronto, novembro. De novembro foi autorizado, decolagem, pistão no 7080 graus, 4 nós. Ele tem colagem no 7 de novembro. Alfa, decolada 07, reporte cruzando o campo. Índia November Alfa, decolada 07, reporte cruzando o campo. Possível de 10, estamos aí. Direcional reporte, táxi, de 10, estamos aí. Índia November Alpha na escuta da torre. Índia November Alpha na escuta da torre. Na chuva da torre? Índia November Alpha na escuta da torre. Thank you. Santa Paz, leste, tranquilo. Índia November Alpha, escutando na torre. Até a posição, os leste no volume, até a posição. Afirmativo, o tráfego 1 de novembro, Alfa, o Tchad, guarde para cruzamento. Estou na escuta do 1 de novembro, Alfa. Na escuta, o 1 de novembro, Alfa. Ah, tem uma pane de comunicação, retornou agora, vai pousar na 1-7, já na curta final. Gente, pouso autorizado, pistão 1-7, vento variável com 3 nós, 1 de novembro, Alfa. Pouso autorizado na 7. Correio de Salvador, 1-0-9-1-3-4. Próxima ponte de espera da 1-0, pronto. Azul 9134, exato alinhar e decolar, pistola 0, vento 080 graus, 4 nós. Centro, livre alinhar e decolar da 1-0, azul 9134. November Alpha no solo aos 14, sequência de taxa de imediato até o Pat 4, tem um Epsilon November já na aproximação para a espada em flamo. Afirmante, já vai averiguar. Os Lestang utilizado cruzamento via Quebec, Mike na Lima, chame solo no 211. Dois Salvador, 7. Ecos 1 novembro, ajuste 1-0 no 7, continua aproximação, guardando autorização de pouso. Continua na aproximação, guardando autorização, Ecos 1 novembro. Iniciando 9-1-3-4. 7, azul 9-1-3-4. Frequência livre. Ecos 1 novembro, pouso autorizado, pistão no 7, vento 080 graus, meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 7. Autorizado, pouso no 7, Ecos 1 novembro. Azul 9-1-3-4, decoda azul no meio, transfere o controle, 1-2-0-3-1-8, boa viagem. 208, grato, boa. Antigo, no solo azul 7-4-5, estação na frequência livre, bom dia. Autorizado a alinhar de com ar, voo 2065. November 595 Echo X-Ray na rotatória para 17. November 595 Echo X-Ray para evitar pulso simultâneo com o tráfego na aproximação 10, faça espera sobre a rotatória, mantendo no 1500 pés. 1500 em espera na rotatória, Echo X-Ray. Torre 3896, bom dia, final no 0. 3896, bom dia, ajuste no 097, pouso autorizado, pichão no 0, vento 1900 graus, meia dúzia de nós. Check bem. Abaixado, checado. Autorizado, pouso 10, 3896. O 2065, decolador de 21 no controle, 1208. 208, bom dia. O November 595 X-Ray prossegue para a final da 97, aguardando instruções de pouso. Ok, vai terminando no 360, vai ir seguindo para o final do 77, ok. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 7, vento de 1900 graus com 5 nós. Autorizado pouso 17, é ok. Bom dia, ajuste no 097, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Só um tráfego à esquerda, um Charlie 208, pousando na 197. Aguarde instruções. Tá, aguarde instruções, eu vou 1094. 1184, está pronta no ponto de espera. Tem no 184, mas é ponto de espera. Ah, tem. Vento de 1,0,0 graus com 7 nós, pouso atualizado, pistão no zero. Autorizado, pouso no zero, com 0,0,4. 995, Eco 4, solo aos 2,6, apesar da backtrack, aponte na pista. Ok, o Eco 6 vai taxizado para o 4,5. Você segue para o 4,5? Primativo, senhor, para o Eco 4. Sente livre à direita, estacionar para a festa livre, bom dia. Bom dia, obrigado. No 1884, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, voo no 1184. Solo 228, direita, Foxtrot, solo 121, decimal 1. Direita, Foxtrot, 121, 1904. Solo 184, autorizado decolagem, pistão no zero, uma centena com 8 nós. Autorizado decolagem no zero, gol 1184. Estamos no Lua ali, mantém pistão a zero. Confirme. Livre sonar, constrax, terra, tango delta. Decolado 29, transfere controle 1208, boa viagem. 208, Tango Zulu. Realizar a decolagem, pista 90, 100 0 grau e 79 ao vento. Tango Delta com central B, 04? Gente, autorizado, táxi, aposta na Papá. Autorizado, ingresso, Serra Tango Delta, aporte alinhado e pronto, Serra Tango Delta. Já estamos no decolado 32, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Serra Tango Delta está na escuta? Aloca 0276, ok? Transponder? Pronto, Serra Tango Delta. Já decolagem, pistão 7, vento 1-0 grau, 7-9, Serra Tango Delta. Correu um gol 1-6-2-1, ponto de espera pronto. Gol 1-6-2-1, mantém a ponta de espera. Manterá. Mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, 621. Salvador, bom dia. O azul 2770. Ponto espera, pronto. Azul 2770, bom dia. Mantém ponto de espera. Serra Tango Delta, decolado aos 36, controle 120, decimal 8. 208. O azul 2770 mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, ciente, azul 2770. 621, aguardando sua autorização para decolar. Estimativo, Golo 621, devido à solicitação do controle, estimado mais 2 minutos e meio para decolagem, devido ao tráfego decolou da pista 97, pequeno forte, transportando enfermo. Ok. Autorizar a decolagem de pista 90, vento 1900 graus, 9 nós. Vai iniciar a Gol 621, não? Controle no 208, boa viagem. 208, boa. Torre, Papa Tango Lima, ele passando. Papa Tango Lima, uniforme Tango, ajuste no 017, confirma intenções. Princípio 10 mesmo, senhor. 7% aproximação, guardando a direção de pouso Lima, uniforme Tango. Tango. Autoriza para uma base pela direita, 07, limite passando. Confirma. Autoriza a base pela direita, já está completamente visual para o limite passando. Está cancelando da presente, Lima Uniforme Tango? Isso. Cancelando aos 4-1, autorizado base pela direita. Reporte na curta final da 107 visual com a pista, o Lima Uniforme Tango. Azul 2770 a linha e decola pista 10, vento 1900 graus, 7 nós. Diário decolar 10, azul 2770. Final 07, bastante travado a Lima de Barcelona. Lima de Faltão, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 07, vento 1900 graus, 7 nós, o ajuste 1097. Tango Lima de Fantango, salas 4-3, confirma o pátio. Direita, sequência de estacionar, bom dia. Volume 648, pronto? Posso ir pronto, posso esperar. A Lima tem pistão 0, volume 648. Lima tem pistão 0, volume 648. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1900 graus, 10 nós. Pista de decolagem, pistão no zero, pro Golo 648. 2 Salvador. Salvador, Oceaner 61, 40, da 10 e pronto. Oceaner 61140, após o início da decolagem da Dual Gol, volta Gol, a Lima, repetindo 0. A Lima tem 10 após o Gol, 1140. Salvador, o Azul 2770. 0770, transfere controle, 1208, boa viagem. Ah, qual foi o horário da decolagem, senhor? 44. 447. Vai apostar esse braço do Totango. Controle 1208, transfere boa viagem. 08, obrigado.